aqui. Eu procuro uma saída pra mostrar o meu amor. E a cada vez que você diz que comigo não está feliz, que vai embora e esse é o nosso fim. Toda vez que eu olho pra ti, lembro de que te conheci. Diga que ainda quer ficar aqui. Incomparável. Toda vez que eu olho pra ti, lembro de que te conheci.